achar que tu amor por mim não mereço. Mi Jesús, mi amado, quiero buscar ante ti para adorar. Mi Jesús, mi amado, quiero regar con mis lágrimas tus pies. Besarlos y así permanecer y derramar ante ti todo mi ser. Vengo a rendirme a tus pies agradecido, Señor, me perdonaste, cambiaste mi corazón, tu vida diste por mí en una muerte tan cruel, porque me amaste. Siendo yo un vil pecador, quiero postrarme ante ti, Jesús, en silencio, reconocer que tu amor por mí no merezco. Mi Jesús, mi amado, quiero gozarme ante ti para adorar. Mi Jesús, mi amado, quiero regar con mis lágrimas tus pies. De ti todo mi ser. Mi ser.

Pastor Lincoln Galvão. Queridos ouvintes, eu vou meditar com vocês no livro de Jeremias, capítulo 41, a partir do verso 5. E vieram homens de Siquém, de Siló, a Samaria, 80 homens com barba raspada, vestes rasgadas, corpo retalhado, trazendo consigo ofertas de manjar e incenso para levarem à casa do Senhor, saindo-lhes ao encontro Ismael, filho de Netanias, de Mispa, ia chorando, ao encontrá-los lhe disse, vinde a Gedalias, filho de Aicã, vindo eles, porém, ao meio da cidade, matou-os Ismael, filho de Netanias, ele e os que estavam com ele, e os lançaram no poço, mas houve dentre eles 10 homens que disseram a Ismael, não nos mate, porque nós temos depósito de trigo, de cevada, de azeite, de mel, escondidos no campo, por isso ele desistiu e não os matou como aos outros. Amados, essa história aqui mostra que nós temos um inimigo que quer nos matar, roubar e destruir, Satanás. Ele vem com fúria, ele vem com astúcia, ele vem com falsidade. Ele convidou esses 80 homens aqui que eram crentes, porque eles vinham à casa do Senhor para queimar incenso, para oferecer ofertas de manjarem, para levarem à casa do Senhor. E mesmo eles tendo essa intenção, mesmo eles sendo homens humildes, porque a palavra de Deus diz que eles estavam com vestes rasgadas, mesmo eles sendo homens de propósito, homens de voto, porque a barba deles estava raspada, e a barba em Israel era um símbolo de respeito, um símbolo de moralidade. Então eles rasparam falando, olha, eu não estou interessado na minha reputação, eu não quero saber o que os outros vão pensar de mim, eu quero é agradar a Deus, eu quero ofertar a Deus. Tinha aqueles crentes mais fervorosos, mais fanáticos, por assim dizer, por quê? Porque eles tinham o corpo retalhado, eles falaram, olha, eu quero me sacrificar para que Deus veja o meu sacrifício. Amados, a Bíblia diz que, apesar de tudo isso, Ismael veio e os matou. O que que acontece para você escapar dos ataques do inimigo? Primeira coisa que mostra aqui, dos 80, 70 morreram, porque só 10 sobreviveram. Em Lucas capítulo 10, quando Jesus envia os 70 para pregar a palavra de Deus, é contra esse que o capeta quer destruir. É contra esses que Satanás se levanta, por quê? Porque não querem crentes que vão à casa de Deus, porque não querem crentes que vão adorá-lo e queimar incenso, crentes de oração, mas como pode eu indo para a igreja, eu orando, eu ainda ser morto? Porque se você é pessoa de oração, se você é uma pessoa da igreja, você tem que saber que as lembranças do passado, as experiências do passado, não fazem com que você tenha vitória absoluta na sua vida. A vitória plena é uma vitória diária. Jesus, quando ele disse, basta o seu dia, o seu próprio mal. O mal, ele vem diariamente. Por isso, salmista Davi, ele escreveu no Salmo 27 o seguinte, no verso 4. Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Não é domingo só. Não é no culto de quarta-feira ou no culto de quinta-feira. Você tem que estar na presença de Deus todos os dias da tua vida. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão. No recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha, agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam, no seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo. No dia da adversidade me ocultará, se você todos os dias morar na casa do Senhor. Mas além disso, a palavra de Deus diz que eles tinham depósito de trigo. Depósito de trigo, meu amado, significa palavra de Deus. O pão, ele é feito de trigo. E Jesus falou para nós comermos o pão vivo que desceu do céu. Por quê? Porque no dia da adversidade, se você tiver o trigo, que é a palavra de Deus, aquilo que te alimenta, pode vir a angústia, pode vir a tristeza, pode vir a depressão. E aí, esse depósito de trigo vai estar saciando a sua alma. Foi com esse depósito de trigo que Israel sobreviveu quando teve a fome no Egito. Foi esse depósito de trigo